Quem fala nessa porra, eu nego drama. Se for fogo na cena, me chama de tocha humana. Botando mais terror nos brancos que Barack Obama. Vários se vendem em troca de luxo, drogas, bem material e fama. Prefiro aconselhar quem me ama. Putas achando que são primeira dama. Que tira sua raiz dizendo que te ama. E afoga sua mágoa pro outro na cama. De voadora, naipe Jack Chan. Decolando ninjas, faturando talismã. Os melhores do futuro me chamem de Tony Stark. Se você joga pelada, eu faço futebol ar. Vocês reclamam de falta, eu faço jogada de crack. Muitos se acham crack, mas só se afundam no crack. Vim pra jogar de hack, mostrar meu sangue na frase. Hoje em dia jogo as cartas na mesa. Sou o trunfo do baralho e descarto a tristeza. Soldado do tanque, mais do que uma certeza. Fazendo muralhas, arriando fortalezas. Eu veloz como um cometa. Nego pensando que é estrela. Nego pensando que é estrela. Todo dia eu rezo e todo dia eu prego. Autoconfiança e determinação para o sucesso. A vida não tem como relatar no papel expresso. Jogando o cimento, já pensando no concreto. A insistência no caminho é a melhor forma de crescer. Deixando que não era visível o aparecer. E claramente esses meus atos vou manter. Que me fez sujeito homem e assim nessa porra aprendi a viver. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. Já somos discriminados por fardado e viatura. Nego drama, tenta ver, eu não vê nada. Ah, no seu menor que largou o crime pra fazer levado.